Bom dia, eu sou Natália. Bom dia, eu sou Ellen e estamos mais uma vez reunidas nessa manhã de terça-feira, iniciando o programa Prato Cheio. Somos alunas do curso de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, da disciplina de Educação Alimentar e Nutricional 2. Estamos de volta com mais o programa Prato Cheio e o tema de hoje é Nutrição e Autismo. Como vocês sabem, na temporada 2019.2 do programa Prato Cheio, estamos abordando temas relacionados à nutrição e saúde mental. Já falamos sobre Alzheimer, sono, transtornos alimentares, depressão e ansiedade. E se você ainda não ouviu ou perdeu algum desses programas, não se preocupe. É só acessar o site da Rádio Aconchego, radioaconchego.milharal.org, e na aba Categorias e em seguida clicar na aba Programa Prato Cheio. Assim você poderá ouvir toda a temporada, desde o início e todas as temporadas passadas do nosso programa. Agora que demos uma relembrada de como está sendo essa nossa temporada aqui na rádio e de como não perder mais nenhum programa, que tal começarmos a falar do nosso tema de hoje? Ótima ideia! O assunto de hoje é muito sério, muito importante e que levanta muitas discussões. Verdade! O transtorno do espectro autista se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de dificuldade que a pessoa pode ter em se comportar, na forma de falar e de se expressar. As pessoas que têm autismo realizam atividades que são únicas para eles e, muitas vezes, realizam de forma repetitiva. Esta condição começa na infância, pode seguir na adolescência e na idade adulta e, na maioria dos casos, os primeiros sinais da doença começam bem cedo, durante os primeiros 5 anos de vida. Indivíduos autistas frequentemente apresentam outras condições associadas, incluindo epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, aquela sensação de sempre estar muito inquieto e ativo. É fato que o transtorno do espectro autista tem crescido muito em todo o mundo nos últimos anos. As estatísticas estão nos mostrando isso. Infelizmente, no Brasil, não temos estudos que mostrem de maneira exata quantos casos temos de autismo, mas estima-se que em todo o mundo, 1 em cada 160 crianças tem transtorno do espectro autista. Logo, no Brasil, com seus mais de 200 milhões de habitantes, estimamos que existam cerca de 2 milhões de pessoas autistas. Infelizmente, as causas do autismo, bem como a sua cura, ainda são desconhecidas, mas temos inúmeros componentes que podem estar envolvidos no aumento dos casos de autismo. Atualmente, tem se diagnosticado muito mais. Além disso, há fatores genéticos e, principalmente, fatores ambientais ligados a esse transtorno. Aquilo que comemos, aquilo que fazemos, o nosso estilo de vida, a poluição, podem estar intimamente ligados à doença e ajudar a surgir novos casos. Alguns sintomas clássicos são falta de interesse ou dificuldade de se comunicar e desenvolver amizade com outras pessoas, contato visual ausente ou pouco presente, movimentos repetitivos, falta de envolvimento afetivo, crises de ansiedade ou até mesmo autoagressão. Entendi, mas vale lembrar que para se chegar a um diagnóstico é preciso realizar diversos exames, além de uma avaliação completa da criança, que deve ser feita por uma equipe com vários profissionais que entendam do assunto. Exatamente. Se o diagnóstico for confirmado, a intervenção durante a primeira infância é importante para promover o desenvolvimento ideal e o bem-estar das pessoas com o transtorno do espectro autista. E recomenda-se o monitoramento do desenvolvimento infantil como parte dos cuidados da saúde da rotina. É importante que, uma vez identificadas, as crianças com transtorno do espectro autista e suas famílias recebam informações relevantes, serviços, referências e apoio prático de acordo com as suas necessidades individuais. A cura para o transtorno ainda não foi desenvolvida. No entanto, intervenções psicossociais, como tratamento comportamental e programas de treinamento de habilidades para pais e outros cuidadores, podem reduzir as dificuldades de comunicação e comportamento social, com impacto positivo no bem-estar e qualidade de vida da pessoa. Isso mesmo, Ellen. Agora fiquei com uma dúvida. Como a nutrição pode ajudar as pessoas que possuem autismo? Ah, Nath, vê bem. A nutrição é importantíssima na vida do autista, assim como na vida de todo ser humano. Neles, alguns alimentos podem intensificar os sintomas, como a farinha de trigo, o leite e a soja. Quando eles são retirados da dieta dos autistas, geralmente eles ficam mais calmos e ocorre melhora da atenção e concentração. E por que isso ocorre? Porque uma grande parte dos autistas não consegue digerir bem as proteínas presentes nesses alimentos. Com isso, elas se acumulam no intestino, podem atravessar a parede intestinal e, através da corrente sanguínea, chegar ao cérebro, onde vai intensificar os sintomas do transtorno. Outro ponto bem importante na alimentação do autista é que, geralmente, eles possuem uma seletividade alimentar bem forte, né? É sim. Chamamos de seletividade a dificuldade da pessoa querer provar e comer outros alimentos. É muito comum as crianças autistas se recusarem a experimentar novos alimentos e se alimentarem de apenas 3 ou 4 tipos de alimentos, ou alimentos de uma única cor, como um prato onde todos os alimentos sejam amarelos ou de cor alaranjada, tipo macarrão, purê de batata inglesa e frango. Isso é super comum, não só em crianças autistas, como em crianças em geral. O que dá pra fazer nesse caso? Como você falou, Nath, o que dá pra fazer é o mesmo que sempre orientamos os pais a fazer com qualquer criança. Ser paciente, respeitar as preferências alimentares e principalmente o tempo da criança. Ir tentando aos poucos, introduzir novos alimentos. Também fiquei sabendo que os autistas têm mais chances de ganharem peso e desenvolver obesidade, já que praticam pouca ou nenhuma atividade física, devido às suas limitações e dificuldade com conviver entre as pessoas. É verdade? Sim, esse é outro ponto comum a muitas crianças, não só aquelas com autismo. É muito fácil perceber que hoje em dia existem muito mais crianças gordinhas. É importantíssimo para qualquer indivíduo de qualquer idade, autista ou não, a prática de exercícios físicos. Eles fazem um bem enorme para a nossa saúde física e mental. Verdade, hein, Ellen? Esse assunto daria um programa massa, hein? Se exercitar faz tão bem. Concordo plenamente, Nath. Nos autistas, as alterações no peso têm sido relacionadas com distúrbio de sono, assunto que também já discutimos aqui no programa, e o uso de alimentos não saudáveis como recompensa ou agrado, pois, como eu disse antes, eles geralmente são muito seletivos, então os pais acabam preferindo dar alimentos ultraprocessados e doces em geral para tentar agradar ou simplesmente fazer com que eles comam. Mas o que não podemos esquecer é que esses alimentos não ajudam em nada. Pelo contrário, se a criança autista estiver com sobrepeso ou obesidade, isso pode fazer com que desenvolva outras morbidades, como diabetes, que pode afetar e agravar ainda mais a qualidade de vida do indivíduo. Bem lembrado, Nath. Por isso é sempre indicado que todos os indivíduos tenham acompanhamento com um nutricionista. No caso dos autistas, esse acompanhamento é ainda mais importante, pois vimos que uma alimentação correta pode ajudar bastante. É isso aí, queridos ouvintes. Espero que vocês tenham curtido esse programa tanto quanto nós. Infelizmente, por hoje é só. Mas semana que vem o programa vai estar massa. Vamos ter uma participação mais do que especial de um convidado da horta daqui do CIS, que junto com os nossos parceiros vão estar falando sobre plantas medicinais. Não perca, hein? Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer. Até a próxima.